Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, caros ouvintes, muito boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma edição de Musicália. Este é o seu programa aqui na Rádio Antena Web, que vai para o ar da terça a sexta-feira, entre as 20h30 e as 21h. E como já é habitual, às sextas-feiras, nós trazemos sempre o melhor da música e dança dos anos 90. E hoje vamos começar em grande com JK, o tema My Radio. Depois Labouche, que na passada semana também tocaram aqui, mas agora vamos ouvir Fall in Love, uma música que fez muito sucesso no princípio da primeira metade da década de 90. Vamos depois ficar ainda com mais uma grande música, neste caso Zenfone 65 e Ken Lucas, uma música que foi gravada no ano de 1999. E depois tenho mais grandes músicas para trazer nesta edição do musical desta noite de 9 de julho de 2010. Vamos à música, até já! Rato, na sua Antena Web. Músicas também dos anos 90, claro está, são sempre grandes sucessos que tocam aqui na Rádio Antena Web e nestas edições do Musicália. Vamos primeiro recordar o tema dos Pet Shop Boys, It's a Sin, uma grande música, e depois, claro está, ficarmos com outro grande sucesso. Chama-se Believe e é da Cher, uma grande cantora que nos anos 60, anos 70, foi realmente muito grande, depois começou a cair no maquinismo, nestas vozes transformadas, como aliás já podemos perceber em Believe, ninguém faz isto com a voz, só mesmo as máquinas. Mas, de todas formas, foi um grande sucesso e que não podemos esquecer nunca. E vamos encerrar em grande esta emissão do Musicália. Mas isso é para daqui a pouco, depois da minha próxima e última intervenção de hoje. Até lá, vamos à música com estes dois artistas, ou esta banda e este artista, os Pet Shop Boys e Cher. Até já! Last 15 seconds, guys. Eis que chegamos ao final de mais uma edição de Musicália e trago até si mais uma grande música, porque é hoje com uma música que vamos encerrar. E é uma música que é grande música, é também da excelente colheita do ano de 1999, já que ouvimos duas músicas, a 265 com Ken Lucas e ainda a música de Cher. Pois vamos ouvir mais uma, porque hoje 50% da emissão do Musicália foi preenchida com músicas deste ano, 1999. Os Beastie Boys gravaram um tema nesse mesmo ano chamado Body Mover e que foi um grande sucesso. Também dá para dançar, também dá. É certo que quem tem a imagem de videoclipe à sua frente tem outra dimensão da música, mas para quem não tem, como é o nosso caso, estamos em rádio, não temos dimensão de videoclipe, portanto vamos lá desfrutar da batida, que é qualquer coisa de fenomenal. Da minha parte é tudo, já a seguir mais uma edição do Planeta Rock com Miguel Freitas. Eu estou de volta na próxima terça-feira para mais uma edição de Musicália. Até lá, tenha a continuação de um ótimo fim de semana, uma excelente segunda-feira, uma terça-feira repleta de boas energias, e à noite cá estamos nós outra vez. Até lá, fique bem então, um forte abraço e até terça-feira. Body moving, body moving, body moving, we be body moving, body moving, body moving, body moving, we be body moving, body moving, a body moving, body moving, we be body moving, body moving, a body moving, body moving, body body moving. Body, body, body, body, body, body, body, body, body, body, body, body, body, body, body, body, body, body, body, body, body, body, body, body, body, body, body, body, body, body, body, body, body, body, and if you put my card, you pull the ace. And if you ask me, turn up the bass. And if you play Defender, I could be your hyperspace. Oh, body moving. Body moving, we be body moving, body moving, we be body moving, body moving, we be body moving.